Alfa, repórter da Juliette. Unidade de Alfa, repórter da Juliette. Vou atender. Salve Salvador, muito boa tarde. Está 3145, está com a informação uniforme, autorização Galeão 380. 3145, autorizado Galeão, nível 360, via per November 857, saída da Euleda Irume. Decolada 10, curva à direita, controle 120, decima 8, aciona 5466, proteja. 58 milhas, sudoeste de Salvador, mantenha nível 120, chama centro, recife, frequência 128, decimal 8, para informação de voo. Vitor Lima, X-Ray. Agora vai chamar 228, frequência, o meio está sintonizado, seu bom trabalho. Valente, bom voo. 3190, controle real, autorizado para 2000 pés, altímetro 104. Já arranquei 2000 pés, 1014, o TAM 3190, reporte estabilizado. Gente do tráfego, reportará em Itapuá 01. Sim, é Papa Romeu, Tango da Brava. Prossiga, Tango da Brava. 243, reportar-se nessa. Autorizado, acionamento é forte, pronto para decolagem. Para pronto, Tango da Brava. Hotel Romeu Golfo na escuta. Hotel Romeu Golfo na escuta. Informo o tráfego da polícia local pelo litoral sul. A retaguarda do senhor, reporte quando visual. O mesmo irá manter a espera sobre o farol de Itapuã para o cruzamento do campo, ok? Cortará visual, eu vou manter a estação de Mussurunga sobrevoo, ok? Excelente. Lamento 11. Vocês acham para o táxi? Bora. Decorda 49, controle no 208, boa viagem. 208, boa. Através de Paripe, o N90. Indiano de November Alpha, altímetro 1014, prossiga visual corredores, aguarda transferência. Papa Romeu, Indiano November Alpha. Eita, aguarda 1014, aguarda transferência, November Alpha. Gente, gigante, sim, Tango de Bravo. 1014 no altímetro, vento 100 com 5, é forte fora do sol, Tango de Bravo. Para fora do sol, Tango de Bravo. Oi, Guardião 01. Você, Guardião 01. 01 na vertical de Itapuã, visual o contrato informado do Robson 44. Gente, prossegue cruzando o eixo da 10, atento ao tráfego, mantendo separação visual com o mesmo, aposte para final no para o Grael, ok? O Guardião 01. 701 cruzará 10 e informará na final. Hotel, meu grupo está o visual o contrato da Polícia Militar, retaguarda? Ainda não visual, senhor. Gente, o mesmo está cruzando o eixo da 10, irá cruzar o eixo da 10, provavelmente a adequado para a retaguarda do senhor, é forte quando visual com o mesmo mantendo separação. Volta na visual, vai manter a separação até o Magolfo. Tango de Bravo, fora os 5-1, reporte para pouso na RMA, Tango de Bravo. Para todos, para todos, Tango de Bravo. Volta no Magolfo. Na escuta. Livra sobrevoo, se autorizado, cruza 10 para retorno em imagem. Gente, mantendo a separação do helicóptero da polícia, prossegue para RMAR, vai seguir com o número 2 para pouso do mesmo. Reporte na curta final, o hotel Romeu Golfo. Vai manter a separação, número 2 para pouso em RMAR, está ciente, o hotel Romeu Golfo. Delta Alpha. Delta Alpha, prossiga. E qual é a parte que se encontra? Erre, mano. Sente, November Alpha. Indiano November Alpha, chamada a torre 118, decimal 95, Indiano November Alpha. 1295, Indiano November Alpha. O Tango de Bravo 1014, após solo controlado, Tango de Bravo não há tráfego reportado no setor. Informo que já está prosseguindo o hotel Romeu Golfo e o Robson 44 para pouso na RMA também, ok? Tango Romeu, vai ficar na retaguarda, Tango de Bravo. Salvador, Papa Romeu de November Alpha, próxima rotatória, visual para o campo. India November Alpha, mantenha 1500 pés, informe dois tráfegos prosseguindo para pouso na RMAS, 2 Robson 44, 300 pés, prossegue na final da 97, aposte o visual com o mesmo, mantendo separação o visual. Tá ciente, prossegue na final 97, November Alpha, vai informar quando o visual. Guardião 01, 100 com 5 nós, 1014 não tímetro, reporte solo controlado, livre pouso. Reportará solo controlado, 01. Teste, frequência livre, boa. Então, William Bravo, reporte para pouso. Corrigindo, hotel Romeu Golf, corrigindo. Hotel Romeu Golf na curta final. Teste, hotel Romeu Golf e... O vento 120 graus com 7 nós, 1014. Reporte solo controlado, hotel Romeu Golf. Reportará solo controlado, hotel Romeu Golf. O hotel meu golfo solo controlado? Está na curtíssima, senhor. Mais 10 segundos. Tente. Índia November Alpha prossegue para a 17. Reporte na curta final. Índia November Alpha visual campo. Reporta na curta final, November Alpha. Guaia 01 no solo controlado? 01 controlado. Ao 5-4, frequência livre, boa tarde. Campo 1954, 3155, boa tarde. Comandou, muito boa tarde, Papa Romeu de Alto Alto, Alfa, tá com o seu, tem a vida agora, 4-4, gente, livre, é só na Airport Taxi, Delta, Hotel Alfa. Delta, tá. November Alpha, desça para 1000 pés. Aí deve ser 1000 pés, November Alpha. Delta, Golf, quero só controlar. Gente, Hotel Romeu Golf, frequência livre, boa tarde. Muito corredores aguarda transferência para a Torre Yankee e Juliette Fox. Transferência corredores aguarda transferência para Yankee e Juliette Fox. Índia November Alpha, tem pouso autorizado, pistão no 7, vento 1,00 graus, 4 nós, 2014. Pouso autorizado, 1,07, Índia November Alpha. 3155, boa tarde, a linha e decola, pistando a 0, uma centena com 5 nós. A linha decola no 0, 3155. O 1 no 1 no 1 no 1 no 1 no 1 Delta, Hotel Alpha, aguarde táxi. Yankee Juliette Fox, Intercept final do 97, aporte, curta final, Yankee Juliet Fox, visual com campo, altímetro no 0-4. Reporta, curta final, o Yankee Juliet Fox. India November Alpha no solo 5-8, autorizar backtrack, aporte livrando no ataque sua Yoshka. Backtrack é a porta do final, November Alpha. 3-3-2-5, muito obrigado. Estabilizando, TAN 3190 visual capítulo. 3190, passando Duna, completa final ILS, torre 1895, então 3190. 1895, obrigado. Juliette Fox, confirma o pátio, fixe destino. Vamos pro pátio, pátio 1. Confirme. É o pátio da aviação de Alta. Gente, o 4 ou o 5, qual o seu prefere? Ah, o 4 ou o 4. 4? Capelo. Gente. Tan Salvador, Tan 3190, 2 milhas em Via Serra, visual com a pista. Tan 3190, ajuste no 0-4, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguarda a autorização de pouso, Tan 3190. Boa tarde. E November Alpha, frequência livre, vou estacionar, boa tarde. Delta, hotel Alpha, autorizado táxi, aporte no ponto de espera. Porta com espera, Delta, Delta. O Yang Direct Foxtrot, atenção, pouso direto na 17 ou prossegue para o pátio? Já autorizado, prossegue para o pátio. Serra 3190, baixada checada. Yankee Jet Fox tem condições de efetuar pouso parado cabeceira 107 devido ao tráfego na aproximação da 10, pode prosseguir para o pátio 4? Afirmo. Tem pouso autorizado, pouso parado cabeceira 107, vento 1000 graus, 5 nós, o Yankee Jet Fox. Parado cabeceira 107, Yankee Jet Fox. Tan 3190, pouso autorizado, fechando a 0, vento 1000 graus, 5 nós, informo tráfego à sua esquerda, efetuando pouso parado, cabeceira 7, sem interferência, um Alfa CA 50. Ciente do helicóptero, tem notificação Tan 3190. Mantenha a posição Delta Hotel Alpha. Para pushback acionamento, passarela 2231, está na remota 12. Autorizado, chama para o táxi. Porta na táxi 2231. Taxiando Viara Gramada, baixa altura, reporte ingressando no pátio 4, o Yank. Juliette Fox. Delta Hotel Alpha, atento ao helicóptero Alpha CA 50, ingressa na pista, reporte alinhado, pronto para decolagem, Delta Hotel Alpha. Solo Azul 69, manda meia pushback, Sônia. Né? autorizado, 6919, chama para o táxi. 6919, perdão, pushback na mesma. Autorizado, chama para o táxi. Aguarde será o próximo no setor. Boa tarde, então 3190, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Autorizado a decolagem no 7, 110 graus, 612 anos. Delta, hotel alfa. Confirme. Ciente, frequência livre. Táxi passaria do 2231, está com PAB de 725 horas, alterna Brasília. Gente, 72 a bordo, altímetro no 04, táxi via pátio 1, mantém posição no través do portão 612. Pátio 1 vai manter o través do portão 06, isso? Afirmo. 310, táxi via Juliette, portão 5. A Romeu, confirme. A Romeu Delta ou Hotel Alfa? A Romeu Delta ou Hotel Alfa. Sobe e mantém quase nível 080 direto Coral. Delta Hotel Alfa. Mantém 080 direto Coral, Delta Hotel Alfa. Salvador, muito boa tarde, é o Azul 2591, Centro de Uniforme, autorização Vitória. Azul 2591, saída prevista Coral, aguarde cópia. Prevista Coral, na sua escuta. Azul 6996, estamos 6919, perdão, o número 6 a bordo, 440, o Fernando Ribeirão. O número 6 a bordo, confirme. Estimativo, o número 6 é o 6919. Gente, altímetro no 015, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1985, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1985, passarei 2231, segue a aeronave da Azul, via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio, no noite, 1895, bom voo. Obrigado, Índia Alfa, 1895, 2231. Paulo, Salvador, 3145 para posicionamento. 3145, aguarde, temos mais uma aeronave para passar na retaguarda. Triente, aguardando a sua escuta, 3145. Preciso. 3 a bordo, 2000, transponder, lá no Zulu. Passa 6 meses para você chegar na lugar para proceder em Salvador. Salve, meu filho, Serra Lima, qual é a sua procedência? Serra Delta Mais. Salvador, muito boa tarde, o Azul 6909. 190. Informe nível solicitado. Acionar 0220, solicito 90. Pelo senhor Lima, autorizado 090, direto posição Itaca. O Filho Serra Lima solicita procedimento de GPS para 10, ok, a chegada é a Mari, foi autorizado direto ITAP. O procedimento de aproximação é somente a fase final, ok? Autorizado ITAP. Para Romeu, Filho Serra Lima. Sim, vamos direto ITAP, agora a instrução para prosseguir GPS em 10. Azul 6919, após decolagem, mantém por até 4 mil. O vento é 180 graus, 612 nós. A linha decola pista 10. Ok, a linha decola, o 69 nós, vai manter por após decolagem até 4 mil pés. Estabilizado. Solar estabilizado, azul 4, 2 a 6. Saída coral, decola da 10 com curva direita. O controle 120 do sistema 8 e o transponder 5507. Programa question para prospeccionamento. Chamada prospeccionamento. Azul 2591. Pneu 6210, boa, desce, mantém uma centena, direto, posição Itap, 6210. Ok, desce, mantém uma centena, direto, Itap, 6210. E mantém pista 10, Passaredo. Passaredo ali, mantém. Patrônia 1208 ao 10. Boa. Voador, boa tarde, o azul 6919, transfere na Dael Leda. Completa LF, torre 118.95. 118.95. Obrigado, Matamar. Salvador, azul 6919. 9-9, contato um radar direto Leda, salve Flamengo. 3-4-0, azul 6909. Direto Leda, 3-4-0, grato, azul 6909. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206, na final estabilizado. 4206, continua a aproximação, aguarda pista livre. 110 graus, 04 nós. Aguardando pista livre, 4206. Livre decolagem, passarei 2231, 110 com medo. Livre decolagem, passarei 2231. Farmeículo Serra Lima, ciente. Autorizado Serra Vito 368, reporta no ponto ideal. Senhor 210 da Oceaner, direto do Duna, 6210. Eu ativo direto do Duna, Oceaner, 6210. Ponte Oeste, mantém uma centena, afinal chegou uma hora para 12 horas. Como no teste, é um 2090, mantendo 090. Paciente do tráfego, restrição nível 100, voando direto do Duna, 6210 da Oceaner. 8 a bordo, altímetro 10 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera do Rio 98, sinal 95, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 10895, ajustado agora 10 no 5, tá 3, 1, 4. Dois, dois, três, um, um, dois, zero, oito, controle, bom. Controle confirmando Salvador, também 45 na uniforme, cruza 230160, já na Projetelo. 45, boa tarde. Direto Projetelo, continue para 4 mil pés, estado 1015, no 45. 4015, eu vou no 645. 4206 no solo, 1-4, direita 1-2-1-1. 2-1-1 na direita, 4206. Torre Salvador, boa tarde, tá 3145, pode esperar 10, pronto. 3145, ali mantém pista aberta. Ali mantém o 3145. Descida, foi proa 090 à direita, nesta proa desce para 2000 pés, 1015. Ok, 090, comando à direita, descendo para 2000 pés na mesma. E qual seria o limite dessa proa, senhor? Cruzamento com a aeronave à sua frente, 12 horas e 5 milhas, rumo noroeste, nível 0 no acesso. Matilha, 62, 0. Ponto ideal descido aqui do Serra Lima. Pelo Serra Lima, desce e mantém 060. Desce e mantém 060, pelo Serra Lima. Descendo a colagem, 3145. 6210, esquerda para o 060. Esquerda 060, cinema 6210. Salvador, Xanen, 143, então, uniforme. 43, controle, boa tarde, desce 050, direto pelo, 143, da Oxanen. 050, pelo, 143, da... 206, para o ingresso. Pelo Serra Lima, controle, desce, mantém 4 mil pés, altímetro 10 no 5. 4.000 aqui do Serra Lima, com ajuste, 1.000 e... 1.015 pelo Serra Lima. Fez 145 aos 1.07, 1.208, bom voo. 1.208, boa. Salvador, muito boa tarde, está 3145. 3145, boa tarde, contato radar direto Leda. Pelé 6210, reassuma a navegação direto do Luna, final elétrico 510. Direto Leidor, 3145. 6210, direto Luna para final elétrico 610, 6210. Pode prosseguir descida, senhor? Vou autorizar para 2.000 pés, 6210. 2.000 pés, 6210. No controle iniciou a vetoração à esquerda por 90, foi autorizado 2.000. Entendi o 10.000, senhor. Manteu 10.000, ele da aeronave à esquerda. Ele pede desculpa que 2 com 10 realmente é bem próximo. Ok, desce para 2.000 pés, 1.015, livre ele. Ok, 1.015, livre ele, 6210. Pelo Serra Lima Controle, a torre informa que o balizamento da pista 17, pista 17, não acendeu, portanto não está emitida aproximação para pouso naquela pista. Não, positivo, o Pelo Serra Lima vai operando na 10. Eficiente. Chané Azul 6219, Azul 6219, passa 170, chama Recife, frequência 125, decimal 1, 6219. 251, Recife, boa. Chegada Mari, reporta ponto ideal. Hoje, chegada Aman. Chegada Aman, 08, reporta ponto ideal. E desce 050, tá, 08. Passaria do 2231. Motor de Xané 6200. Passaria do 2231. 2231, passaria. Coração radar, curva à esquerda para o 260. Esquerda 260, 2231. 210, prossiga. 6210, é impossível cumprir a da gente para interceptar, está muito alto, né? Tem como vetorar para a gente perder um pouco de altitude, né? 210, cliente. Então mantenha presente proa, vamos fazer um box pela esquerda, 270, ok? Primitivo, não sei se eu estou aguardando, é o 6210, está mantendo o projeto, né? Aguardando a situação. 210, desce, mantém 3.000 pés, mantém a proa, ultrapassa o localizador, ok? Primitivo, né? Está proa, 3.000, vai ultrapassar o localizador, 6210. Do Serra Lima, direto Serra Vitor, 366, 2.500 pés. Pelo Serra Lima, direto Serra Vitor, 368, 66, corrijo, 2.500 pés. Serra Vitor, 366, aquele Serra Lima. Firma, autorizado o Duna no 65. Obrigado. 6210, curva à esquerda, proa 300. Esquerda, proa 300, 6200. Serra Lima indicada? 177. De manter a velocidade até o 372? Positivo, a manter. Ok, está autorizado o sinal RNAVE, na escuta do controle, agora transferência. Autorizado o sinal RNAVE, aguardando transferência, que ele sabe. Papa Romeo, Delta, Hotel Alfa. Hotel Alfa, 42 milhas de Salvador, serviço radar encerrado, mantém 080, chama Ilhéus 201, boa viagem. A transição eleva, aguarde cópia. Rebora eleva, aguardando cópia no 869. O azul 2591 para o táxi, PLB 54, autonomia de 4 horas e 20 minutos, alterna Porto Seguro. 254 a bordo, altímetro no 015, táxi via Índia Alfa, no banco de espera torre no 8795, bom voo. Índia Alfa no 095, torre 1895, obrigado, bom trabalho, senhor. Oceaner 6210, esquerda para o A2, 00. Esquerda para o A2, 00, 6210. Serra Lima, tem informa, balizamento da pista 17, está ok. Sente, vai operar na 10. Pelo Serra Lima. 69 pronto para a cópia? Pronto, cópia 969. Autorizado Brasília, nível 360, via Pêndulo 17, saída arbor, transição Elefa. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 55 no 4, coteja. Autorizado nível 360, via Pêndulo 17, decolando da 10, na saída arbor, transição Elefa, com curva direita, 1208 ao controle, 55 no 4, no transponder Gol no 869. Planejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamada para pushback acionamento, Gol 969. Lima chama a torre 118-95, por gentileza, mantenha a presente velocidade. 118-95, quer manter a velocidade do Serra Lima? Papa Romeu, aqui o Serra Lima transfere. Recife, frequência 125-1, boa viagem. 125-1, 3-1, 4-5, do Serra Victor 372 em condições visuais. Afirmativo, intenção é prosseguir pouso 10? 10. Pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus, 6-12, ajuste 1015. Autorizado pouso com 1015, aqui do Serra Lima, autorizado pouso. Barreiro. Delta Barreiro, 2231. Air 6143, redução para mínima limpa. Vai reduzir bem o 6143, já estava reduzindo. Ponto de espera, aguarde instruções. Tá, 08, informa a velocidade. Entendo 2.53. Entendi. 145 vai dar uma reduzidinha. 145, gentileza, mantenha a presente velocidade. Ah, tá, então não tem. Pode prosseguir para 2.000 ou no 6.45? 4.5, acima 2.000 pés, 1.015, livre LS, pista 1.0, 6.2, 6.1, corrigindo 1.645, reporta estabilizado. Autorizado no 6.45. 6.2, 1.0, estabilizado o lock? Agora sim, então, estabilizou agora, 6.2, 1.0. Missão do Duna, completa aproximação, 18.95, torre, bom pouso. 18.95, torre, cadê a 6.2, 1.0. Oi Salvador, boa tarde, Oceaner 6210, final NS-10, baixar de trabalho. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, 6210. Aguarda a pista livre, Oceaner 6210. 2591, ali mantém após o tráfego na curta. Ali mantém após o tráfego na curta final, azul 259. Car 08, controle reautorizado para 3.000 pés. Car 08, 3.000 pés. M143, desce para 4.000, altímetro 10 no 5. 4.000, acho, né? M143. Qual seria a velocidade dela, senhor? 1.219, que precisa. Estamos em vez que a aeronave está bem à frente, estamos com 210 cruzados. 43, ok. Subjetoração, sequenciamento, veio para o A2-40, 143. Nós podemos reduzir mais, senhor. Era só o questionamento. Podemos manter o perfil? 43, direita 240, número 3 na aproximação. Break, meu, voo 645, autorizado final LF, chama estabilizado. Autorizado, estabilizado, 645. Tá, 08, descendo para 3010, número 3 na aproximação, autorizado LF. Tá, 08, 2000, autorizado LF. 43, direita 240, decoração para sequenciamento. Segredo, aeronave está na aproximação e LF, no momento está 10 milhas de duna. 240 é um passo da Saredo 2231, faça 120 para 160, chama Recife, frequência 128, decimal 8. Passaredo 2231. 288, obrigado, boa noite, 2231. Boa noite. NM6210, pouso autorizado, pista 10. 120 graus, 049. Autorizado, pouso, pista 10, achando é 6210. Autorizado, né, que terreira 10, 0645. 345, 3 milhas do externo, completa aproximação, final LF, pista no zero, torre 1895. Tá, 08, iniciando redução para aproximação, tá livre LF. Tá, 08, tem que reduzir a 869. Guardando a boa no 869. José Lima, táxi via Juliette, parte a parte ingressando na Lima. A 08, confirma indicada. Está mantendo 160. Pode manter 160 até a passagem do externo? Afirmativo. Capitão 08, reporta a FUI, aliás. Reporta a FUI. Controle de Salvador, boa noite, Azul 3591. 3591, boa, contato radar. Foi na decolagem, passa 3000 direto coral 160. Passando a parte 3000 direto coral no 60. Quero táxi via Alfa, repartiante da Juliette. Alfa, entra da Juliette, achando 62, 90. 3 esquerda, 190, desce 3000 pés, redução 1809. Já está mantendo 809, aprovou agora 190 para 3000, achando 143. Firmo. Está autorizado o localizador para o 143. 143 para o localizador, veio para o 170, chama estabilizado. 170 para o localizador 143, contra estabilizado. Serra Lima, autorizado cruzamento da 1735. Salvador, Sarja do 8, Rui LS. Tá 08, ciente. Completa final LS, torre 118, decimal 95, 2 milhas do externo. Boa noite. 118, 95, torre, Sarja do 8, boa. Oceania 6210, se aproximar do taxi 6, Juliette. Tente manter a posição antes da Juliette. Antes da Juliette, vamos até Oceania 6210. 3-2, direita 1-2-1-1. 2-1-1, mano. Taxi via Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 6-2-0. Reis completo é final ILS, reporta full. Está estabilizado no ILS, glide lock. Pode estabilizar a intercepção do glide, 143. Salvador, o gol no 869 para instrução de táxi. 189 a bordo, 3 horas e 10 minutos de autonomia, alternativa Uberlander. 189 a bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 18, sua 95, bom voo. Ajustado 10 no 5, autorizado táxi via Índia e Alfa, ponto espera 1-895, voo, gol no 869. Localizador e glide 143. 435, beleza para o externo. Complete redução para aproximação final ILS, torre 118.95. 118.95, 143. Boa noite. Boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, 143. Meu tráfego? Puxa, né, 143. Chile 143, continua a aproximação, aguardando o pista limpa. Aguardando. Rapaz da mesa, segue via Juliette, portal número 2. Primativo, visual para a aeronave, pai 02, tudo bem, Patrícia? No solo aos 36, à direita, mantém essa frequência, reporta na Delta para cruzamento da pista. Salvador, boa noite, gol no 869, ponto de espera 910, pronto? Gol no 869, mantenha ponto de espera. Mantendo ponto de espera, gol no 869. Chile 6143, pouso autorizado, pista no 0, 130 graus, 629. Pouso, Chile 6143 na 130. Salve Salvador, o azul 27, mudou. 2712, prossiga. 2712, se a gente dá informação, Victor, se tem autorização de dados para Aracaju, município. 2712, autorizado Aracaju, nível 150, via Golf 677. Saída Cuca, transição Aracaju, decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5524, coteja. O 0 0 via Golfo 677, saída Punta, transição Aracaju, controle de saída 120.8, transcone 5524. Procedimento correto, chama para pushback acionamento. Já pushback acionamento. M143 aos 39, direito no 211. 211, Salo Salvador, boa noite. M143. M143, táxi Alfa, é paciente da Juliette. Alfa, chamando da Juliette. Decolagem autorizada, pista 10, 1 graus, 612 nós. Autorizada a decolagem da pista 1 0, 9 0. A08, após passagem do 737, autorizado cruzamento Fátima Militar. A08, Radião 01, prossiga. Oi, Salvador, boa noite, 69. 69, boa noite, contato do radar. Sobe e mantém 360, direto Elefa, boa noite, 69. Sobe 360, direto Elefa, gol 869. Via Juliette, porta número 7. 7. pátio? Autorizado Fortaleza, nível 4 no 0, via Pesuru, Lu 19. Saída Momo, transição frote, decolada 17, curva à esquerda, controle 120, decima 8, aciona 5506, coteja. 401. Até o farol da barra, confirme uma posição. Seguiremos o patrulhamento até o centro da cidade. Gente, guardião, ingresso litoral chamando controle 1208. Ingresso litoral chamando controle 128, correto? Guardião 01 chamando Lins. Eu copiei. Sargento. Direcional, é Whisky Yankee Uniform. Sargento Lins. São Guarulhos. Senhor, por favor, contato com o Sargento Lins. É, 01 não está conseguindo, não. Leda Motiva. Decola da 10 curva direita, controle 120 decima 8, aciona 5527, coteja. 320 para Salvador, correção para Guarulhos, autorizado via Pesulu 10 após conforme, decola da 10 com curva direita, posta da El Leda Motiva. Controle 1208 e transponda 35527, então 3297. Protegimento correto, chamar para o pushback saneamento. Reportar quando o próximo pushback saneamento, 3297. Guardião 01, patrulhamento na escuta do controle, Guardião 01. Patrulhamento na sua escuta e o Guardião necessitará manter 1.000 pés. 1.000 pés, Guardião 01. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120 decima 8, aciona 5520, coteja. 1015 é o ajuste, reporte ingresso no 7, Whisky Yankee Uniform. Azul 2591. Prossiga, senhor. São 50 para 160 a 5 milhas de coral. Serviço radar encerrado. Chame Ilhéus 1201. Boa viagem. Vai chamar Ilhéus 1201. Obrigado. Bom trabalho. Viva ingresso. Chame a linha de pronto. Whisky Yankee Uniform. Azul, campo para o posicionamento. Precisa de chamar para o táxi. Isso, busca 206.